Atenção, emissoras dos catadores e relíquias! Ao toque de dois salgadinhos que nós gostamos, começa o podcast! Hamburguete! Risoles de camarão e requeijão! Yeah! E estamos aqui para mais um Catadores e Relíquias! Nossa rádio mais foda do mundo! E eu sou o Fabrício Barros e eu gosto de Naruto. E eu sou A, B, R, I, A, N, O, Adriano! Isso aí, então! Vamos embora aqui pra continuar esse negócio! Ficou tosco! Charuto, vamos embora! Vamos pro podcast, vamos! Bora! Charuto! Charuto! Nem a piada consigo fazer direito! Vamos pro podcast, vamos! Voltamos aqui para nosso podcast lindo, maravilhoso. E hoje, Adriano, do que nós falaremos? Falaremos sobre temas de animes e alguns desenhos também dos Estados Unidos aí. Eu não sei denominar se é cartoon, se que raio que é isso aí. E hoje vai ser num estilo diferente, vai ser uma coisa mais rádio. Vai ser um negócio mais relax, pra você pegar, ouvir no ônibus, ouvir no banheiro, ouvir... No banheiro é meio triste, mas ouvir... Se você ouvir esse programa inteiro no banheiro, dependendo de quem seja, rapaz, para com isso. Mas então. Sai dessa vida. Com certeza, pelo amor de Deus, para com isso. Vai pra rua, vai pro cinema, vai fazer uma coisa feliz. Vai, não vai demorar, isso é a melhor coisa. Mas voltando aqui nessa programação, nada normal, cada um de nós tem uma lista de músicas pra citar aqui, e vai falar alguma coisa sobre e vai deixar rolar a música, beleza? Bem nesse naipe, eu tô explicando porque às vezes o ouvinte fica assim, ah, mas vamos fazer isso mesmo? Sim, nós vamos fazer isso mesmo. Então vamos lá, primeira música é do anime, nossa, é do anime e mangá, que muita gente, é polêmico hoje falar sobre gosto. Mas tem gente que gosta, tem gente que odeia, tem gente que não curte mesmo, Naruto. Eu não curto, não gosto de Naruto. E a primeira música que eu escolhi foi Kanashimi wo Yasashisani, que eu acho que é a segunda ou terceira abertura do Naruto. Pequenininho, Narutinho, tal. Que foi massa pra caramba. Você ia falar alguma coisa sobre Naruto? Eu sei que Naruto acabou, que pena, tá aí, Narutinho foi embora. Muita gente já colocou no patamar de Dragon Ball, Naruto e afins. Não tenho nada a acrescentar, que o Naruto é um desenho que eu assisti uma vez só, não curti, mas também não vou dar palpite em relação a ter subido a categoria do Dragon Ball. Cada um tem sua opinião, então vou deixar quieto essa parte aí. Tranquilo, então. Pra mim foi uma música que eu gostei muito quando, na época, eu era mais jovem, gostava, era muito bonitinha, ela é toda fofinha, pelo menos essa música e tal. Me fez lembrar de um tempo bom que Naruto era. Tipo, da ideia de você acompanhar. Eu mesmo acompanhei a parte do Naruto pequeno, antes de pré-Shippuden, né? Vou colocar assim. Não inteira, mas a maioria dela eu acompanhei. E eu achei legal, tirando filler. 3 temporadas de filler, nenhum seriado, nada merece aquilo. Pelo amor de Deus. Mas vou deixar vocês aí com Kanashimi wo Yasashisani, da banda Little by Little. Valeu, vamos nessa! Stay more. Bom, então vamos à segunda música, que se chama Melissa, que foi o primeiro tema de abertura do Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist é animal. Brotherhood também. Não, eu... Brotherhood supera. Supera. É superior. É a coisa de explodir o cérebro. Explodir a cabeça, assim, muito louco. É incrível, mas ficou como clássico Full Metal Alchemist. Ponto. Ficou muito maneiro e tal. Bom, a música é interpretada pela banda Pornografite e vamos ouvi-la. Então, toca o som aí, DJ. Essa chisada, pousa que é de quem não tem. Novamente a Rádio Catadores, um sucesso a cada minuto! Estamos aqui agora para mais uma música. Adivinha, a saudade bateu e eu tenho que colocar essa música também. Naruto. Não é do, ou pequena do meu coração. O Shippuden fica pra lá, fica de boa, fica de maneiro. Entendeu? Eu sei que você não gosta. O Adriano tá dando uma olhada, tipo, Naruto. Ah, posso fazer uma pergunta? Tá bom. A lista tem mais música do Naruto? É, não. Mas tá bom. Olha só, que mancado. Vejam, ouvintes, ó. Ó, mandem lá, vão no Facebook, Adriano. Chega lá, Naruto é bom, Naruto é maneiro, não sei o quê. Uhul, uhul. Não, não, não contra desenho, mas se eu nunca assisti, vou ficar aqui opinar o quê da música? Né, fica meio... Dá uma opinião sem saber o que eu tô falando. Fala que é zoado, fala que é zoado. Não, é zoado pra caramba, véi. Os ninjinhas laranja ali, parece um tangerina ali, correndo no mato, mano. Que isso? Só porque eu não gostei da dublagem do Brasil? Que é mais berra do que fala? Tô certo! Que é o da Tebaiô, tô certo! Ei! Mas é isso, vou trazer aqui nossa terceira música de hoje. Namikaze Satellite, ou Satellite, ou Satellite. Você, em cada região do Brasil agora, vão me xingar muito. Que é tocada pela Snorkel, que é uma puta banda maneira também. Vocês perceberam que a gente tá falando, nossa, é uma banda maneira, é uma banda legal, só que a gente não tá falando nada sobre ela? É, porque a gente não tem conhecimento muito profundo sobre elas e nós não queremos dar uma canelada muito forte aqui, ok? Então, chega aí, curta aí, Namikaze Satellite, Satellite, Satellite. Fica aí, com a Rádio Catadores, um sucesso a cada minuto. Estemos Então, amiguinhos, caso vocês estejam ouvindo um barulho de construção, são nossos empregados lindos e maravilhosos fazendo nosso estúdio, tá bom? Palmas! Yeah! Yeah! Não me zoa aí no fundo, vagabundo! Yeah! Mas voltando à nossa programação nada normal, nós já temos nossa quarta música aqui. Adriano, diga pra nós qual é a nossa quarta música. A quarta música é um tema do Dragon Ball Z. É o último tema que tocou na saga do Majin Buu. É, o nome da música não me recordo, né, mas a letra é muito legal e eu acredito que eu esteja indo um pouco até contra a maré. Qualquer vídeo na internet aí que você busque, a maioria pega xalá, reto xalá. Né, eu já gosto dessa música, mas aprecio mais essa última aqui. Tem uma melodia que me agrada mais. Uma melodia que agrada mais, que pode dar uma palinha? Não, eu não canto muito mal, deixa quieto. Cantor de banheiro é o que mais tem no mundo. Um pouquinho, dois versinhos. Você vai cantar de Naruto? Você vai traduzir no Google Tradutor, que eu não vou conseguir criar um em japonês, não, mano. Em japonês é triste, é triste, é treta. Não tem nenhuma versão em português? Eu não lembro se eles traduziram, né, mano. Chegaram a fazer as mais aberturas. Acho que não, eles usaram uma abertura americana, não tinha nem música, teve só um papá, meio clipezão e mais rapidão. Acho que não tinha música traduzida, né? Não chegava a ter uma canção. Ah, interessante. Vantagem. Mas não vou cantar também do Dragon Ball. Mancada, hein? Vai não deixar. Mancada, vou ofender os nossos ouvintes. Eu saí dando um tapa na cara deles com a minha voz. Eles gostam. Eles gostam. São sadomasoquistas, seus ouvintes? É, são os nossos ouvintes, no caso? Só masoquista, eu acho. É, eu não tenho mais o que argumentar agora, mas eu não vou cantar. Ah, droga! eu irei poupá-los. Eu irei poupar você, os ouvintes, qualquer futuro ouvinte. Vocês, amiguinhos, se vocês quiserem que Adriano dê uma palhinha, deixa seu comentário aqui no Facebook, deixa seu comentário no post, fala que hashtag queremos Adriano cantando, hashtag Adriano Pavarotti. Isso aí, manda ver, beleza? Então vamos lá, última abertura de Dragon Ball Z, que eu também não sei o nome, Rádio Catadores, um sucesso a cada minuto, ou mais, ou menos, você entendeu, né? Toca, DJ! Agora vai me amedrontar. Com a minha mente vou a mil lugares. E a imaginação me dá forças pra voar. Sonhos desejamos alcançar. Ser alguém com um poder maior que você já tem. Liberdade é correr pelo céu, sempre unidos vamos triunfar. E se a nossa luta é pra valer, força sempre vencer. Energia tenho para usar, e com alegria de viver, ninguém vai me deter. Dragon Ball Z, meu compromisso é sempre vencer. Olá você, voltamos aqui para nossa quinta música de hoje. E ó, dobradinha de banda, hein? Snorkel, de novo, com a Lumina. Tema de Death Note. Death Note, poxa, não é Naruto. Sim. Death Note, eu assisti, né? Death Note é um anime muito bom. Mas essa música é a primeira tema de abertura, é encerramento? Provavelmente, acho que é a segunda. Ou eu acho que é a... Calma aí. Agora você me confundiu um pouquinho. Porque a... A segunda música de abertura do Death Note é que tem o gutural. E as músicas de encerramento eu não ouvi elas. Então provavelmente encerramento. A Lumina deve ser encerramento. Eu prometo que em consideração eu vou pegar um episódio aí e assistir pra ouvir a música. Eu pensei que você ia pegar Naruto pra assistir. Falei, nossa, já não vai pegar Naruto por causa do Death Note. Falei, uau, que da hora! É que Naruto eu já assisti, né? E não me agradou, então fica meio complicado. Nossa, é um garoto difícil. Se eu nunca tivesse assistido, daí é diferente. Mancada, hein? Ah, não é mancada. Sorvindo não é mancada. Tropeçado, então. Também não. Então não sei de mais nada, vambora. Vambora com esse negócio, vambora com esse negócio. Então vou deixar vocês aqui com a Lumina do Snorkel. Nossa quinta música de hoje. Rádio Cata 2. Um sucesso por minuto. Ou dois minutos. Ou até mais. Beleza? Toca, DJ! Go! Bom, agora vamos à nossa sexta música, que é o tema de abertura do Spider-Man, tema clássico. Vamos sair um pouco, por enquanto, do tema anime, né? E vamos para os desenhos mais clássicos da infância, acho que da maioria deve estar ouvindo. Nessa... Muita gente ouviu, cara. Até depois, até mais recentemente ainda toca bastante, é maneiro pra caramba. E essa música, por ser da década de 60, 70, acho que é da década de 60 mesmo, tem uma melodia bem da hora, né? Lembra um pouco Panteras, assim. E até dancinha, né? Bem aquele esquema anos 60, né? Que você pega a mãozinha, faz círculozinho no ar pra chegar do outro lado. É uma musiquinha bem da hora, né? A melodia bem... Bem diferente, isso. Se você colocasse uma palavra mais simplória, assim, bem diferente e tal. Aí tá aí. Vamos com a abertura do Spider-Man. Nossa... Sexta música, toca DJ, que eu não vou falar mais a vinheta, porque tá tudo errado esse negócio. Toca, Rádio Catadores, blé blé blé blé blé, um minuto, ou mais, ou menos. E no final eu falei, droga. A web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes a Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there goes a Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame, he's ignored. Action is his reward to him. Life is a great big bang. Wherever there's a hang, you'll find a Spider-Man. Mais uma música pra você que... Espero que não esteja no banheiro até agora. Mais uma música pra você que está ouvindo no ônibus, ouvindo caminhando, ouvindo deitado na sua cama, jogando videogame, ouvindo onde você estiver ouvindo. Se você estiver ouvindo, se você tiver algum problema auditivo, você não está ouvindo porque você vai estar ouvindo mal. Ou não vai estar ouvindo porque você tem um problema auditivo. Ok, vamos parar com essa lógica horrível. Nossa sétima música é a clássica, incrível, maneiríssima abertura de DuckTales. Os Caçadores de Aventuras. Nossa, mano. Nossa. Essa música é nossa. Não tem nem o que falar. Que essa música é muito da hora. que eu errava a letra, eu lia vários castelos, eram belos duelos, um negócio assim, e eu sempre errei a letra, velho. Só que eu achava muito da hora mesmo assim. A minha letra era melhor que a letra original, eu adorava. E a letra original é melhor do que a minha letra, que é melhor que a letra que eu gostava. Não invertia, porque a música fala de belos, velhos castelos e belos duelos. Eu invertia, eu falava belos, velhos castelos e belos... Me perdi agora. Eu falava velhos castelos, belos duelos. Eu invertia, eu colocava belos castelos e velhos duelos. Nossa senhora. É a coisa mais viajada. Até hoje tem hora que eu inverto isso. Ah, recomendo. Vou cortar, quebrar um pouco o ritmo das músicas. Recomendo jogar o remake do jogo DuckTales, cara. É maneiro. Pra quem não vai pegar os videogames mais antigos pra jogar, fizeram um remake, tem na Steam. Acho que tem pros videogames mais atuais. Ou Play 3, acho que Play 4 deve ter também uma PSN, sei lá, alguma coisa da vida. Na Steam acho que deve estar baratão. Tem no Xbox também. Aí, ó, pega e joga, cara. É maneiro pra caramba. E de final, por favor, não é só pegar, deixar na lista. Ah, eu tenho porque... Os caras do Catadogs recomendaram. Não, vi a cabo o negócio, maneiro pra caramba. Mas vou deixar vocês aqui com a abertura de DuckTales. Escutem, por favor. Não vou nem falar a vinheta agora. Toca, DJ, toca. Aí vem um furacão, vem emoção, vem corrida e avião, vem sensação, velhos castelos. Caçadores de Aventuras. Nossa, como é bom ouvir essa música. Como é bom. É, pra quem curtiu, né, e curte outras versões, né, da minha música, eu recomendo um vídeo na internet. Procurem pela pessoa, né, que o nome dele é, se não me engano, é Fábio Lima. O cara é violonista e ele toca muito. Tem muitos vídeos dele tocando temas assim de desenhos, de games, tem ele tocando Super Mario e tal. O cara toca bem pra caramba. E tem um que só toca no instrumental, a tema de DuckTales. Quem se interessar, eu recomendo, que o vídeo é muito bom. Tá aí uma indicação ali, ó, pra maneiríssima nosso amigo Adriano aqui. Adriano, além disso, chama aí a nossa oitava música. Não, a oitava música é assim, eu diria top. Top, top, top. Que ela se chama Pegasus Fantasy. É o tema, o primeiro tema, né, de Cavaleiros do Zodíaco. Ou o tema dos cosplayers. Sim, também. É essa música. Piada horrível, desculpa. Desculpa, perdão. Perdão. Eu sei que a fantasia de Pegasus deve ser feia pra caralho de colocar, mas. Essa música é uma curiosidade, acho que a maioria deve saber já o que eu vou falar, mas tem muita gente ainda que desconhece o fato. Quando passou pela segunda vez aqui no Brasil os Cavaleiros, eles tocaram o tema original. Tem a versão português, que foi gravada pelo Eduardo Falasco. Só que surgiu na época, por ele ser vocalista do Angra, surgiu o mito que foi o Angra que gravou a abertura. Aí não. É só o Eduardo Falasco. Tanto que em shows, o cara pedia pra ele tocar Pegasus Fantasy, Pegasus Fantasy. Mas ele mesmo já declarou que ele não fazia isso por respeito aos outros integrantes, que era um trabalho dele, não dos outros integrantes da banda. Tanto que eu acho que só vi ele uma vez cantar com o Almar isso aí, depois que a galera pediu muito. Olha só o que é o cara ter um conteúdo, velho. Não chegar e falar só, essa banda é legal pra caramba, velho. Como eu falei a todas as minhas músicas até agora, essa banda é maneira mesmo. O cara tem conteúdo. Isso que é. O que a gente chama? A gente chama os caras top. Povo top pra falar aqui nesse breguete, desse bagulho, dessa cooperativa dos catador. Isso aí. E tem mais uma curiosidade sobre os temas dos Cavaleiros. É que recentemente, quando foi lançada, nem tão recentemente, né, a saga do Santuário, os temas de abertura foram cantados, acho que todas têm vocal feminino, pela cantora chamada Larissa Tassi, se não me engano é esse o nome. Por coincidência, ela foi a mesma intérprete dos primeiros temas do Cavaleiro do Zodíaco, aquele que passou na TV Manchete. Uou, é, cara, aquele tema bem pra criança mesmo. Mas quem é da minha época aí, curtia pra caramba, pô. Né? Quando eu vi isso, nossa, que interessante, é a mesma cantora do passado, tá vindo agora e cantando as músicas do presente. E assim, não uma música construída pro anime, mas a música do anime com uma versão só em português. Achei muito massa. Uma fera demais. Depois dessa aula de conteúdo musical que eu tô meio envergonhado agora. Falei. Nós vamos aqui com a nossa oitava música, Pegasus Fantasy. Eu vou repetir a última parte. Vai tomar no nariz. Toca, DJ. Essa merece só o toca, DJ. Toca, DJ. Vambora. Todo mal combater, despertar o poder. Sua constelação sempre irá te proteger. Supera a dor e dá forças pra lutar. Pega os ventos e desejos a realizar. Pois as asas de um coração sonhador ninguém irá roubar. Senseia, guerreiro das estrelas. Senseia, nada a temer, oh yeah. Senseia, unidos por sua força. Senseia, pega a luz até vencer. Despertar o poder, sua constelação sempre irá te proteger. Supera a dor e dá forças pra lutar. Pega dos ventos e desejos a realizar. Pois as asas de um coração sonhador ninguém irá roubar. Senseia, guerreiro das estrelas. Senseia, nada a temer, oh yeah. Senseia, unidos por sua força. Senseia, pega a luz até vencer. Aqui na nossa nona música, nossa Parada de Sucessos. Parada de Sucessos é um ótimo nome. Ótimo nome, Parada de Sucessos. Todo mundo usou, eu vou usar também, talvez. Eu venho trazer aqui uma música de um anime que uma amiga minha indicou. Anne, beijão, Anne, beijo, abraço, amasso em você, minha querida. Que é Kobato, que é um shoujo, shoujozinho, bonitinho, fofinho, lindinho, maravilhosinho. E tem uma música muito bonitinha, chamada Magic Number. E eu vou trazer essa música pra vocês. Olha que coisa coração, que coisa cute, que coisa linda. O nome da banda é Kobato? O nome do anime é Kobato. Kobato, é um pouco cobalto, né? É um metal. Eu não sei nem se o cobalto é um metal, cara. É um metal? Diga pra nós. É, tem que lembrar agora da tabela periódica, mas se eu não me engano, o cobalto é um metal, sim. Mas não é rock! Então... Vamos embora, então! Depois desse compêndio de informações sobre cobalto... Não, segue. Assistam Kobato. Tem no... Ó, site legal pra assistir. Anitube. Vai lá, Googlezinho. Anitube. Pichu, pichu, papapá. Não pichu, pichu, papapá. Só Anitube. Não, ouvinte burro. Dá pra não trocar grafia, tá? Sim, sim. É Ani, não YouTube. Anitube. Nem Pornitube. Vamos ficar ligado nesse esquema. Tube é só... Esse daí é decente. Anitube. Juntinho, bonitinho. Googlezinho, pá, enter. É nóis, é sucesso. Assistam Kobato. Eu acho que ele tem 24 ou 26 episódios. Showzinho. Delicinha de assistir. Muito maneiro. Pra contrariar, até minha fama de pervertido level master que eu tenho. Que esse é um anime, tipo, maneiro, bonitinho, ele não é... Não tem nada, tipo, é uma história bonita, bem maneiro. Então vamos lá, Magic Number pra você! Toca, DJ! Bem, você que sobreviveu até agora, chegou até esse ponto, você é um vencedor. Você terá o prazer, a oportunidade de saber qual é a última música que nós escolhemos. Qual é o último tema. Parabéns para você que chegou até aqui. Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E ouça muitos posts também. Podcasts. É, se você ouvir postes, talvez tenha algum problema auditivo em você. Se você ficar no sol. Postes não, amiguinhos, não façam isso. Postes não são para ser ouvidos. No máximo, batidos. Ouvidos não. Mas vamos voltar pra cá, vambora nessa. Última música da nossa lista. É agora. Tá chegando. Tá bom, isso tá parecendo muito horrível. Mas. Fazer um pouco mais de silêncio. Um pouco mais de silêncio só pra pôr suspense aí. Quarta uma música. Tá vindo, veja. Não, isso não. Bem, vamos lá. Ela se chama Morada do Sol. É a versão, em português, do tema de abertura de Shurato. Oh, em off aqui saiu um charuto. Muito maneiro, velho. Charuto, rei charu. Elaiá. Vamos lá então, DJ. Toca essa bagaça, vamos embora. Morada do Sol, tema de Shurato. Shurato. Shurato. Voltando, é isso aí, meus queridos, minhas queridas. Muito obrigado por ter ouvido até agora. Espero que vocês tenham gostado desse formato. Deixe seu comentário, faz melhor. Então, deixe seu comentário no Facebook, Facebook Catadores Relíquias, facebook.com/catadoresrelíquias, para ser mais exato. Chega na gente ou manda um e-mail pra gente, contato@catadoresrelíquias.com.br. Fala com a gente, dá um toque. Chega na rua, dá uma voadora. Mas fala com a gente, pelo amor de Deus. Fala, tá legal. Não, tá legal, continua nessa. Vamos repetir outra vez. Deixa eu gravar. Quem quiser gravar, dá um toque pra mim. Chama aí. Também é bom. Dano, considerações finais, recadinhos, beijinhos no ombro. Manda ver. Obrigado a todos que ouviram o nosso podcast. Né, acesse minha página no Facebook. Meu perfil é Dano Lucas Ferrari. Quiser acessar meu site também, se chama jogosquepagam.com. É, fala sobre jogos, né, que você joga, ainda pode faturar uma graninha extra jogando, né, tal. Eu tenho meu blog também, que é calcotraçolando.blogspot.com. É que é mais voltado pro pessoal aí que, de faculdade aí, que tem certa dificuldade com cálculo aí, é uma tentativa de ajudar a galera. Pô, aí, ó, que massa, o cara fez o serviço completo, deu seu jabazex, incrível. Então estamos aí, muito obrigado a você que baixou esse arquivo, muito obrigado a você que ouviu na página do blog, muito obrigado a você que ouviu no banheiro, fora do banheiro, muito obrigado a você que ouviu. Muito obrigado a você que deu algumas boas risadas. Obrigado a você que não achou graça nenhuma de tudo isso e vai xingar muito no Twitter. E valeu! Bye! Bye! Bye! Bye! It's got radioactive blood. Eu podia ter feito igual a abertura, né? É o tema de S, H, A, R, U, T, O, show.